programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje, quarta, dia 15 de maio de 2019, e a notícia dessa vez... Presidente turco anula eleições municipais em Istambul. Pra quem precisa de eleger, mano? Mano, quem vive em cidade hoje em dia? Todo mundo vive em fazenda. Todo mundo vive em megalópole, cara. É praticamente um estado. Todo mundo vive nas cidades globais, que na verdade é uma cidade só no sistema financeiro internacional. Eu sou o Gregório. Eu sou o Beto. E esse é o QN News, de uma cidade quase global. É a cidade, é a capital do planeta Terra. Na minha concepção, né, é assim. É a concepção correta. Exatamente. Você discorda, você tá errado. Justíssimo. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Então, no dia 6 de maio, a Justiça Eleitoral da Turquia anulou os resultados das eleições de março de 2018 para a Prefeitura de Istambul, a pedido do presidente / ditador do país, Recep Tayyip Erdogan, que não gostou da oposição ter vencido o cargo no qual o presidente fez a sua fama nacional e que o seu partido, o Partido da Justiça e Desenvolvimento, AKP em turco, controlou pelos últimos 20 cara, anos. É muito bom. Não, vou fazer uma eleição aqui, né? Ah, não, mas deu o resultado que eu não queria. Então, não dá pra essa eleição aí, mano. É assim que funciona, né, mano? É porque não fez logo ele mesmo decidir, mano, falou, é esse cara. O presidente, ele não é o representante da vontade popular? Exatamente. Numa democracia, a vontade popular não tem que ser respeitada? Uhum. Então, se o presidente não gosta do prefeito... Ele é representante da vontade popular. Então essa vontade representa a população e, portanto, a derrubada do prefeito é democrática. Exatamente, exatamente. Falou e disse aí certíssimo, né? 100%. Pode chamar até os universitários que eles confirmam. Rousseau aprova. Todo mundo aprova. Todo mundo aprova. Montesquieu, em geral. Marx, Rousseau, Locke, Adam Smith. Como diria Montesquieu, o poder executivo é acima de todos. Como diria Montesquieu, pau no cu das prefeituras. Caramba. Então, o candidato até então eleito é Ekrem İmamoğlu. Esse é o melhor sobrenome. İmamoğlu. Eu não sei se ele é melhor do nosso queridíssimo Ahmet Abed Kurdi. Pra quem não entendeu, ouçam ou vejam o episódio de segunda-feira. Exatamente. Então, nosso querido İmamoğlu, do Partido Republicano do Povo, em turco CHP. Caralho. Partido Republicano do Povo. Não, porra, um é o Partido da Justiça e Desenvolvimento. O outro é o Partido Republicano do Povo. Partido Republicano do Povo é tipo falar, tipo, Partido Democrata da Democracia. É, eu tenho que concordar com isso. Então, em turco deve fazer sentido, cara. Confirma o turco. É claro. Então, o nosso querido İmamoğlu venceu as eleições por apenas 14 mil votos, o que é cerca de 0,16% do eleitorado. Olha aí. Ué. Vai o quê? Ninguém quis votar, então. Não, votou muita gente, só que ele ganhou por uma margenzinha de 14 mil votos. Ah, sim, ele ganhou por 14 mil votos, eu entendi outra coisa. Não, ele não ganhou com 14 mil votos, ele ganhou por 14 mil votos. É porque Istambul é uma cidade gigante, né? É, 16%, deixa eu fazer a conversão aqui. Então, nós temos um eleitorado em Istambul de 8.750.000. Falando de uma cidade de 15 fucking milhões de habitantes. É 5 Belo Horizonte. É coisa pra caramba, não consigo nem raciocinar aqui, já até travei minha mente. Mano, essa porra foi capital do Império Romano, deve ter gente do lado dele nessa época. Pô, é insano, né, mano? Porra, então foi de uma cidade que teve 3 nomes, cara. Pra organizar o negócio, haja logística, né? Caramba, tem que ser. E? É sinistro. Pra quem pensa errado, essa não é a capital da Turquia. Pô, sério? Sério. Não. Seu ignorante. Não. Não é. Não. Como assim, cara? São Paulo é a capital do Brasil? O fundador... o fundador da República da Turquia, ele mudou a capital de lugar. Por quê? Porque ele era um merda, né? Convenhamos. Porque ele queria desvincular a Turquia republicana do seu passado imperial durante o Império Romano. O Império Otomano. Deu uma de JK, né? Só pra zoar mesmo. É, basicamente, a nova capital, que chama Ankara, ela fica no meio do país, a lá JK mesmo. Se fuder. Ela tem a mesma ideia do JK. É, eles conversavam muito, inclusive. Não, cara, todo mundo tem essa ideia, mano. A Indonésia tá fazendo isso, o Egito tá fazendo isso, a Turquia já fez isso, o Brasil já fez isso. Não, então, velho, cara, não é uma ideia incomum. Cara, se o Egito tirar a capital de Cairo, eu vou quebrar o país lá. Eu vou meter a porrada. A capital do Egito não era... É, tô confuso. Eu vou quebrar todo mundo. Acho que você errou de novo, cara. Ah, não, para aí. Não. A capital do Egito é Cairo. Ah, não, é Cairo. Eu achava que era Alexandria. Não. Mas o Egito vai mudar a capital também. Ah, não. Aí não. Eu não vou suportar, não. Mas eu acho que é uma cidade perto... Eu acho que é uma cidade perto do Cairo. É tipo... É só pra tirar do meião mesmo. Desde os 7 anos de idade que eu estudo geografia, a capital do Egito é Cairo e eles vão mudar assim? Não vou aceitar, não. E fico imaginando um maluco, tipo, vendo o Império Romano mudando a capital pra Constantinopla, tipo, ô, mano, não. Como assim vocês vão mudar essa capital? Não, cara, deixa que eu sou pequeno que é aqui, não, peraí, foda. A única que eu aceito mudança é trocar de Ouro Preto pra Belo Horizonte. Aí eu aceito. Mas agora o resto não. Eu tinha que trocar de Brasília pra Belo Horizonte. Né? Passando da hora. Então, com essa margem de ganho. E desde as eleições, o Imamoglu é acusado pelo AKP, o partido do Erdogan, de irregularidades às eleições. Olha aí. Por causa da pequena margem, dessa margenzinha gostosa de 0,16%. Sim. O pedido por uma nova eleição passou pelo Conselho Superior Eleitoral por 7-4. Tirando Imamoglu do cargo após apenas 19 dias. As novas eleições estão marcadas para o dia 23 de junho. Até, olhando esses números, até parece um país democrático, não é mesmo? 100%. Você olha assim, 7-4 e tal, mandou pro conselho, passou. Parece. Olha, quando você controla a maioria do Conselho Superior Eleitoral, no geral isso acontece. Exatamente. É que você não precisa pagar propina pra todo mundo, você precisa pagar pra maioria. Caramba, você falou bonito agora, hein? Porra. Eu tô pronto pra ser um político. Porra, me leva junto aí, me arranja um cargo. Pô, você no ministério. É, me põe aí no ministério, qualquer um. Aí você pode falar que você era só, depois de descobrir minha corrupção, você fala que você era só um técnico. Não tinha nada a ver com a corrupção. Eu sou só, como é que fala? Conselheiro. Sou só conselheiro, tinha nada a ver. Então, a anulação aumenta a tensão que o país sofre com a pseudo-democracia de Erdogan. Que após o autogolpe disfarçado... Não, o autogolpe disfarçado de golpe... Na verdade foi o autogolpe disfarçado de tentativa de golpe em 2016. Cara, foi aquela treta toda do exército. Agora faz sentido porque você se embolou todo. Porque eu tentando pensar no que você tá falando, já fiquei confuso. Não, porque foi um autogolpe, que é quando um poder já estabelecido dá de forma ilegal acumula mais poder. Isso é a definição de autogolpe. Uhum. Mas foi um autogolpe disfarçado de tentativa de golpe pelo exército. Sim. Comum também. Só que até hoje a gente não sabe se, tipo, a parada toda foi encenada ou se o Erdogan deixou a tentativa de golpe acontecer pra ele poder fazer o autogolpe. Caralho, muito. Se o cara fez isso, ele é foda, né, mano? Mano, ele é basicamente um novo sultão da Turquia. Eu curti esse método aí, hein? Vou tentar replicar. E a mudança do sistema político turco para o presidencialismo em 2018, que também acumulou mais poder na mão do nosso querido amigo Erdogan. Se tornou o principal líder desse outro país, além da Rússia, que consegue o grande título de euroasiático. Olha aí. Só que ele é euroasiático meio merda, né, mano? Acho que só tem três países que são euroasiáticos. É a Rússia, o Cazaquistão e a Turquia. Eu acho que não tem mais nenhum. Da hora. Que também é uma divisão foda-se, né? Porque a gente todo mundo sabe que é o mesmo continente que é a Eurásia. É porque você tem a questão de divisão histórico-política. É, só isso também. Todo mundo atravessa o Monte Zurai ali numa boa, então foda-se. Mas é a linha, porra. Então todo mundo atravessa tudo, porra. É exatamente. Não, pera aí. Ninguém atravessa os Andes, mano. Por isso que eu acho que deveria dividir a América do Sul. Você que pensa que ninguém atravessa os Andes? Você acha que os indígenas chegaram do outro lado como? Descendo. Eles desceram tudo e subiram de novo. Não. Eles chegaram... As provas mais recentes são que os asiáticos chegaram aqui pelo Chile, rapaz. Então, mas desceram e foram, porque a Cordilheira dos Andes não chega até lá embaixo, não. Sacou? Não descer. Se tivesse descido, eu ia morrer de fome no processo, porque é terra do fogo. Mas tem baleia, velho. Tem baleia pra caramba pra comer. Quem maluco quer caçar baleia, mano? Tenta caçar baleia pra sobreviver. É facílimo. Tanto é que só os japoneses fazem isso. Eles caçam baleia porque eles são cuzão, mas eles são preguiçosos, preguiçosos. Fica com preguiça de jogar rede, mete um arpão e leva. Baleia não faz tenta nada. Tenta lá. Vai na mão, filho da desce na porrada com a orca, cara. Eu faço tranquilo. Eu levo uma tranquilo. É cachalote? Tranquilo, tranquilo. Na manha. Então, mas muitos estão marcando este fato, essa anulação de eleição, como a prova final da morte da democracia turca. Rapaz. Pô, agora que estão notando isso, né? Foda. Não, agora tem muita gente que fala, não, gente, tá tranquilo. Daqui o Erdogan, na próxima eleição, deve perder, porque tá uma crise fodida, então talvez dê tudo certo. Tá meio ruim, mas não é o último negócio. Aí depois disso aqui, ele falou, eu acho que deu errado. Agora fodeu, tipo. É foda. Mas é tipo assim, ele conseguiu esconder bem, né? Porque você olha essas votações, os números, as margens... Eu não consegui, na verdade, literalmente ninguém na Turquia acreditou nele, na verdade. É, pô, eu acreditei aqui só de você falando. Né? Os sete jurados do Conselho Superior Eleitoral que acreditaram nele, o resto não. Os números são bem interessantes, né? Bem enganadores. Se você deixar se levar por números. Não se deixe levar por números, fica a dica aí. Não se deixe levar por números, eu sou estatístico, eu tenho que advogar pelos números. Não. Por isso que é uma merda. Os números são absolutos, nada que o número diz está errado. Turquia 100% democrática. Democracia é isso aí. Democracia plena, democracia direta. A ação foi criticada internacionalmente, acontecendo no meio de uma crise entre a Turquia e a OTAN, organização no qual o país faz parte, devido às compras de equipamentos russos, que gerou inclusive sanções unilaterais dos Estados Unidos. Essa é outra treta que eu acho que a gente não cobriu ainda, mas é uma treta. Que a Turquia comprou equipamento russo, só que a Turquia é membro da OTAN, os Estados Unidos falou que porra é essa e a Turquia tá sancionada. Uhum. A Turquia tem muitos laços com os Estados Unidos, né? Com os Estados Unidos e também com a Alemanha, que foi o principal crítico do país. É. Já que não só a Alemanha é a líder da União Europeia, né? Porque a Turquia até pouco tempo atrás queria entrar na União Europeia, hoje em dia ela não quer mais, mas até pouco tempo atrás ela queria entrar na União Europeia. A Alemanha é a líder da OTAN na Europa, digamos assim, ela é a mais... Tem mais autoridade dentro da OTAN na Europa. Pica. E a Turquia e a Alemanha têm uma aproximação histórica. Não só porque as duas lutaram uma guerra mundial juntas. Ó. Oh. Né? Eu acho que isso gera uma ligação entre dois países, lutar uma guerra mundial juntos. Uhum. Como também a Turquia e a Alemanha têm uma ligação por imigração, já que desde o pós-segunda guerra, a Alemanha, digamos assim, importa imigrantes turcos para complementar a população morta durante a guerra. Olha aí, interessante. Belos dados. Que nego fala, não, porque imigração... Gente, a Alemanha literalmente chegou pra Turquia e falou, mano, você tem umas galera aqui pra eu trazer? É porque, cara, nego não entende ainda o que é um pós-guerra. Você tem uns turcos aí sem fazer nada pra nós? Suspeito eu que o pós-guerra da Alemanha tenha sido pior que o pós-guerra paraguai. Não, o pós-guerra paraguai, em questão de... Não. De porcentagem foi maior, bem maior, inclusive. Mas eles estão olhando esses dados e revendo um pouco. Parece que não foi tanto assim, não. Mas foi um bocado. Foi uma galera. O suficiente pra deixar a população, tipo... Não, basicamente é. Extinguiu todos os homens maiores. Os machos. É. Basicamente. Só isso, é pouca coisa. É, mas não foi tipo 90%, como tem muita gente que trata. Não, assim. A população, os dados que eu já vi, foi que a população do Paraguai reduziu em 50%. É, mas eu acho que não chegou a ser isso tudo, não. Pelos dados que eu tô analisando ainda, eu tô estudando mais. Mas eu não vou falar nada, não. Por enquanto é isso aí, metade. Vamos manter o consenso por enquanto. Vamos manter o consenso por enquanto. Então é 50% da população e basicamente toda a população de homens adultos, sem ser os idosos. É, porque idoso também não reproduz, então foda-se. Os seus idosos. Não, os idosos... Fale pelos seus. Cara, você acha que todo mundo é igual aos seus avós, hein? Não, meus avós estão tranquilos. Ah, tá. Tem outros idosos aqui que eu guardo no meu porão, que não é mim. Caramba. E, apesar disso, a oposição se diz confiante em ganhar as novas eleições. Mano, otimismo é tudo nessa vida. Exatamente, eu tenho que concordar. Só que você tem que pensar, né, mano, que se tiver fraude nas nossas eleições, o nego vai falar, eu vi essa fraude aí, seu filho da puta. E se não tiver, vai ser, tipo, bem ridículo. Tipo, o país, ele vai, aí ele é contestado. Aí ele vai de novo e dá certo, tipo... Tipo, nas duas opções, não é bom pro regime. É, numa é um problema, na outra é um mico. É, essa é a verdade. Uma é tipo, a gente viu o que, que você fez aí. A segunda é tipo, caralho, é sério que você fez isso tudo pra dar a mesma coisa no final? É, foda. Tipo, quebrou a lei à toa, tá ligado? Pagou só propina pra 7 jurados à toa. Que fetiche de quebrar lei. Né? E devido à impopularidade da ação dentro da antiga capital, né? Porque Istambul não é a capital da Turquia. E a declaração de apoio por partidos menores à candidatura de Imamoglu. Então, tipo, todo mundo que não seja o AKP tá apoiando o Imamoglu. Porque eles consideram que ele é tipo, ele tem legítimo... Como é que fala? Reivindicação. Isso. Olha aí. Porque eles consideram que, tipo, beleza, a gente pode até não gostar do Imamoglu, mas ele venceu a eleição, então a gente vai votar nele de novo, porque ele venceu a eleição, cara. Justo, né? Além disso, essa eleição do Imamoglu teve recontagem dos votos antes dele ser declarado. Uma recontagem que teve a participação de terceirizados que, por coincidência, né, 100% coincidência, eram membros do AKP. Oh. E mesmo assim ele ganhou a vitória. Ganhou a vitória é foda, ele teve a vitória. Aham, certo. Então, né, assim. Minimamente suspeito. Não, que isso, cara? Como assim? Então você tá falando que fraudaram a eleição, então. Não, jamais. Então você tá falando que essa nova eleição é também uma fraude. Não, ela é 100% democrática. É bom mesmo, hein? De olho você aí, e além ditador. Disso. De olho você aí, o cara que falou que queria ser o Kim Jong-un aí, ó. Estamos todos de olho. Suspeito. E além disso, o CHP deu um counter no Erdogan. Porque eles fizeram um pedido formal para a revogação do mandato presidencial. Caramba. Apontando que, através dos argumentos usados para anular a eleição da prefeitura, dava para anular a eleição do presidente também. Olha aí, ó. Sagacidade. Tipo, deu um counter, assim, tipo, ah, é? É assim sim, né? Se é assim, não vai ter que fazer pra todo mundo, né, amigo? Mas eu imagino que eles não tenham propina suficiente pra mais 7 jurados, então. É, o único problema de manter uma ditadura é a propina, é foda. É, mano, muito gasto. Por isso que muitos ditadores, principalmente os ditadores latino-americanos, davam pros seus apoiadores um controlezinho por tráfico de drogas pra, né, que aí o negócio já paga o cara, tá ligado? Verdade. Funciona melhor, inclusive, é vitalício, né? É, tipo, em vez de você dar dinheiro pro cara, você dá o controle pra ele das rotas de cocaína. Dá o morro inteiro pro maluco. O morro inteiro é pouco, você dá todos os morros, na verdade. Não, então, o morro. Ele vira o rei da Confederação Tribal dos Morros. Confederação Tribal dos Morros é ótimo. Só porque latino-americano é tribal, né? Na verdade, eu tô pensando num sistema político africano pré-colonização europeia. Entendi. Seu, eu que sou ignorante. Sem cultura, seu ignóbil. Desculpa. Caralho, eu desci a cartada aqui. Desculpa. Não me perguntem como é que eu sei dos sistemas políticos africanos pré-coloniais. Desculpa aí, mano. Peço perdão pelo vacilo. Desculpa aí. Gente que é bando de energúmenos da ignorância. Maus aí. Bando de antifilósofos. Energúmenos. Energúmenos da ignorância, que é o melhor termo. Odiadores do conhecimento. Se somos todos energúmenos, quem está possuído pela ignorância somos nós, né? Exatamente. Desculpa aí. Então, o CHP apontou também as irregularidades na checagem de irregularidades da eleição municipal. Aí a gente incluindo... já começa a ter um problema de logística, porque como é que resolve essa parada? Né? Incluindo, o que eu já disse, a presença de membros do AKP como terceirizados na recontagem. É, mano, isso aí é economia, mano. Você pega o membro do próprio partido, ele cobra mais barato. Ele tá economizando na contendo no gasto, gastos, tá ligado? Públicos. É, mano, isso aí é... Liberalismo. Isso aí é... Mano, isso aí é boa política econômica. É, isso aí é liberalismo puro. Neoliberalismo. Neoliberalismo. Neoliberalismo. Então é isso. Bom, esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e cuidado com as eleições. E cuidado com o Erdogan. Cuidado com os juristas da sua comissão eleitoral.